Esse do trem que machuca, Goiânia. Saudade. A saudade dó. Semi é brega de luxo, é brega de luxo, é sem muniz. Tchê, machão. Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer. É tanta saudade que chega a doer. Aquele adeus bagunçou minha vida, só me fez sofrer. A solidão me maltrata, a culpada é você. A saudade dói, dói. Solidão maltrata, dói. É dor de amor, peço por favor, volta pra mim. A saudade dói, dói. Solidão maltrata, dói. Se você não voltar, eu vou me acabar de bar em bar. É hoje que eu acabo no boteco. Alô, Goiânia! Hoje eu vou tomar todas, vou tentar te esquecer. A saudade que chega a doer. Aquele adeus passou minha vida, só me fez sofrer. A solidão me maltrata, a culpada é você. A saudade dói, dói. Solidão maltrata, dói. É dor de amor, peço por favor, volta pra mim. A saudade dói, dói. Solidão maltrata, dói. Se você não voltar, eu vou me acabar de bar em bar. A saudade dói.